É muita coisa que muda, as que deixam de existir, as que acontecem sem que se imagine, te faz refletir na frente. O tempo passa, é fato, presepado é mato. Era moleque, já ouvia, não era diferente. Hoje na pele de quem viu, quem passou, mas passou, me mudou, me fez ser quem eu sou. O que sou, como penso, não é como era antes. Pra mim é agradável, efeito da dissonante, o resultado de um processo chamado vida, aventura, passagem. Procura-se uma saída, definição. O que, que eu tô fazendo aqui é mais que ambição. Desejo de evoluir, o pensamento se faz presente, inspira a canção. A vivência hoje traz sentido pra cada situação. Outrora sem resposta ou sem razão de ser. Sentimento de revolta, remoto desprazer. Comportamento que expressa certa bipolaridade. Mas atitude é mais que viver na vontade. Acontece de tudo, é saber aproveitar, é saber equilibrar. Muita coisa ainda vai mudar. É sempre assim, sempre assim. Ao olhar pra trás, vemos as marcas, marcas que o tempo não desfaz. Aprender com o passado, do contrário, não há esperança. Constante transição, eterna mudança. É sempre assim, sempre assim. Ao olhar pra trás, vemos as marcas, marcas que o tempo não desfaz. Aprender com o passado, do contrário, não há esperança. Constante transição, eterna mudança. Se fez necessário para pensar, refletir, rever as atitudes antes de tudo ruir. Em um tempo não distante, uma fase interessante, uma época de sucessivos fatos relevantes. Mas só serve de lembrança, esse tempo já passou, só serviu pra ensinar. Foi só isso que restou, agora sim. Tudo faz sentido, tudo em seu momento. É necessário se encontrar e viajar, mente adentro. Buscar motivos, renovar a esperança. Um aliado forte, uma nova aliança. Uma nova chance dada, um novo despertar, um novo tempo. E muita coisa vai rolar, mas isso não vai ser fácil. Vai ser punk na real, muita atenção a cada momento mais crucial. Muita calma e muita luz nessa jornada. Muito empenho e a verdade será revelada. A vantagem de uma guerra é conhecer o oponente. Ter ciência dos erros e acertos mais frequentes. Sabedoria em demasia ajuda no processo. De esperança reconstrói seu próprio universo. É sempre assim, sempre assim. Ao olhar pra trás, vemos as marcas, marcas que o tempo não desfaz. Aprender com o passado, do contrário, não há esperança. Constante transição, eterna mudança. É sempre assim, é sempre assim. Ao olhar pra trás, vemos as marcas, marcas que o tempo não desfaz. Aprender com o passado, do contrário, não há esperança. Constante transição, eterna mudança.